Diz que sou linda, sou a sua Cinderela. Arruma um jeito para um beijo me roubar. Ele não sabe, mas já tô ficando louca. Eu tô gamada por ele, nesse jogo eu sei que vou entrar. Bunda, Deja Vu e DJ Juninho.